distante quando vemos o gesto criador ser impedido. Nunca choraremos bastante quando vemos que cai ousar lutar é destruído por troças, por insídias, por venenos e por outras maneiras que sabemos, tão sábias, tão subtis e Escreve.